Hoje estou sentindo uma felicidade enorme ao olhar para você e saber que você é fruto da minha existência. Um ser maravilhoso que Deus me presenteou com muito carinho. Sua vinda ao mundo fez com que eu me tornasse um novo ser, cheia de vida e transbordando amor. Amo você, filho. E saiba que você é meu maior orgulho e significa para mim o meu maior ideal. Neste seu aniversário, venha em oração pedir a Deus que lhe dê muita paz, muito amor e grandes realizações. Que possamos estar unidos cada vez mais e que o amor entre mãe e filho seja cada vez mais forte e abençoado por Jesus, nosso Salvador. Desejo que sua vida siga um curso normal, tranquilo, onde a paz do Altíssimo esteja sempre presente nos seus atos e a alegria de viver esteja estampada nos seus olhos. Felicidades pelo seu aniversário, por ser tão importante fazer-me tão feliz. Que Jesus abençoe seus passos. Sua mãe.